De volta aos grandes hits. Top 50. Top 50. Top 50. Só toca sucesso. Número 45. Turma do Pagode. Só um pagode. Vamos que vamos. Meu lovezinho, não fica assim comigo. Cê sabe que eu nunca vacilei contigo.